tomando uísque aí, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Joga pra cima, joga pra cima. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Chega em casa, só quem vai ficar muito doidão aqui hoje. E aí, meu parceiro Gabriel Nunes, ele também já tá aqui, ó. Segura, bora aí, do posto de olhar. Você, dona Barbie. E aí, segurança, bolão. Vamos dançar agora assim. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra você, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra você, ela quer dar pra bandido, ela quer o 55, ela quer dar pra bandido, ela quer o 57, ela quer o 55, e o meu parceiro Coelho, ele já falou, toda a galera do comércio, alô Júlio Pirata, e aí como é que é minha KDC, e aí galera do comércio, olha o meu parceiro Edilson Rex, ele também tá na área, e veio pra endoidar, e veio pra endoidar, bota pra endoidar, pra endoidar, pra endoidar, vai, vai! Joga a mão pra cima, faça o king e dá um grito! Quem tá solteiro aí, joga a mãozinha pra cima. Quem tá feliz, joga as duas mãozinhas pra cima aí, ó. Estamos ao vivo nas redes sociais. Só quem tá gostando do nosso show, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Cadê o grito das virgens? O grito das sinceras aí. Quem tá gostando, joga a mãozinha pra cima. Bora fazer a contagem com o Gordo Dilha assim, ó. 5, 4, está no ar, Gordidinho Pressão, é bagulho doido, pra cima! Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Quando vai quicando, vai quicando, vai quicando. Joga a mãozinha pra cima, só que tá solteiro. Joga a mãozinha pra cima, só que tá solteiro. Quem é do Pai Santo, dá um grito. A galera do Papão, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, assim é bicolor, é bicolor. Bora bolacha, bora dentinho. E meu parceiro Maílson, a dona Surama. É a nossa família Roxon na área. Mulheres que não dependem de homem pra nada aí, ó. Só aquelas que compram o seu ingresso, aquelas que pagam o seu balde. Joga as duas mãozinhas pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, vai, tchá. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Gordo e Dinho Pressão. Eu vou deixar você partir. Seu Luilo, tá o dono do Vero Peso. Ah, e aí, meu parceiro Luan, o rei do rock. É apaixonado. Tá aqui comigo. Deixa 28 do tal, eu vou ficar. E o Franciel? Agora vai pegar o que me fez. O Franciel tá na área. Amigo Suzo. O que me fez chorar. Amigo Suzo. Agora vai pegar. É Suzo. Tá ali, ó. Sofrer. Homem que comanda o barreiro. Bora, Isaac, agora, garoto! É que o povo se desça porque a gente se junta. O homem que comanda Boi de Ouro. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai. E a galera do camarote, como é que é? Vai aumentando e a pressão vai aumentando. Olha a pressão, galera do camarote, aumentando, joga a mãozinha pra cima que a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando. Vai, a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando. Joga direitinho que a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, já. Quando eles entram, o som é dobrado. Todo lado, pra todo lado, pra todo lado, pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar detalhe. Quem é croco, vai pro croco. Quem é croco, vai pro croco. Quem é croco, vai pro croco. Quem é croco. Manda essa amiga Vitória. dá valor. Tá no croco. Ponta esquerda. Um abraço aqui do Gordo Dinho Rodrigão. Gordo e Dinho Pressão. O Rodrigo e o seu balde do RP Lanche. E aí, Rodrigo? Segura aí, moleque. O nosso amigo Cowboy. Esse é velho agora. E aí, churrasqueiro? Um abraço pra você, moleque. Navegantes, Ed já tá na área. O meu parceiro fiel do Põe na Fita também já tá na área. Um abraço pra você, fiel. Eu preciso te encontrar pra te falar. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Assim, o nosso amigo Vitinho, o Riguinho, o Kiko, o Coxinha, a equipe 5. Ultra Braninho, o Eduardo Ramos, jogador do Remo. Equipe mete em peso aqui, ó. O Miguelzinho, jogador do Remo, também tá na área. Puxa o carretel, vai! Bora que lá vem sucesso assim, ó! Banda 007. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo baixinho que me ama. Só você. O nosso amigo Jairo Pantoja. Um abraço pra você, Jairo. Segura. Era da Cidade Nova, é isso aí? Você, meu bem, DJ Rafael Josias. Cidade Nova 1, é isso aí? Eles dão a chica. E aí? É um búfalo do mar. O nosso amigo Elton. O Elton Nunes. Ele que é o secretário. E o nosso prefeito do povão, Manel Pioneiro. Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Tá todo mundo no camarote aí, ó. O Abraão Gonçalves, você, o Arthur, o Felipe. O Chico da produção, os meninos do rock. É os amigos do rock. Bora, maluquinho, do Sandurini, produtora. E o nosso amigo Marquinhos. Oliveira, o Alexandre, o Cacá e Arlen. Tá todo mundo aqui, ó. E quebra o quadril, quebra, quebra o quadril. Quebra, quebra tudo, vai quebrando, vai quebrando, vai! Tá nosso amigo Rogério do Lava Jato Santarém. E o Denilson, tamo junto, moleque Laio, tudo Barcelona. E agora vai! O nosso amigo Bruninho e o David, eles estão na área! O Laína, Bianca, a família Crocodilo. Bora, vai, vai, vai, já! Vai cantar bem alto já. Nossa família Robson, já tá na retaguarda, ó. Bora, Weber, Gulacha, você, o Maílson, ele e sua esposa, Surama. E aí, Dentinho, agora vai! Dinho Pressão. O nosso amigo Ítalo da Construção, a Larissa Santos, o casal Grogo, eles estão aqui, ó. O grupo Nossa Vibe, o Fernando, presença aqui, o Lucas Oliveira tá aqui, ó. Alô, Júnior! O Rian, os Desguiados, o Júnior Lima, bora pra cima, Fute Show! Digital tá na hora! É a letra mais difícil que existe. E o nosso parceiro Pudim, o homem que comanda o Point Show. Assim. E aí, Pudim? O nosso amigo Marcelo do Rock, o velhinho. E o nosso patrão Cidinho Assis também tá na área. Segura aí, ó! Inventei uma dança. Inventei uma dança. E o Lava Jato do Cowboy na Arterial 18 com a W50 do lado da Telemar. Eu saí pra curtir com o áudio, o som é digital. O cenário elétrico. Mexi a cabeça e o quadril e vá tremendo. Treme aí, moleque. Treme aí, moleque. Assim. Galera de Benevides marcando presença aqui, ó. Joga, joga pra cima, gira o dedinho lá em cima, gira, gira o dedinho, gira pra um lado, gira pro outro, gira, gira, gira, vai, gira, gira. por debaixo de chuva e tudo. Bora que a chuva tá caindo. Sal. Sal. Parece um trovão aqui pro outro lado, mano. Linda pano. Lá os puxa saco. Tem moto. Tu é doido. Tem emprego. É tudo errado. Assim não tem combate, né? Partida panelinha. Não vence, mano. É doido, hein? Essa galera é uma tremenda. Armaram uma trevoada aqui do lado, mano. É doido, hein? Dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. E a família Baguari já chegando junto. Come o dinheiro da... Meu parceiro Kekel. Come o dinheiro da educação. Tá no setor, ninguém segura hoje, mano. E comer bem caladinho pra... Bora, minha família Baguari. Se não sai, olha só quem vem aí, que acabou de chegar. Eu tô na nada, estamos no teu setor. Nem pra contar. Tem que fazer bonito, dona Lada. E junto com a família, ego é muito puxa saco comendo na panelinha. Olha quem vem aí, que acabou de chegar. Saco. Nosso amigo Alex Botelho. Quem era inimigo? Da Croco Red. Com a família Ego é muito. Nosso amigo Dercinho. Na os meninos do Pop. Irmão. Agora é Croco. Bora, Danilo Santos. O que nós tô fechado com o Gordo Gudinho. Vem comer na panelinha. Bora aquecer, bora aquecer. O bonde das maravilhas. Canção pra valer. Cada um dessas meninas tem. Bora botar pra aquecer, vai. E faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Olha a mulherada aquecendo, aquecendo. Aquece, aquece, aquece. Aquece mais um pouquinho, aquece, aquece mais um pouquinho. Bora de dedinho, vai botando na pressão. Vai botando na pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre. Pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre. Pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Bota pra arrepiar! É, os caras não querem nem saber, meu irmão. Eles estão na chuva e é pressão pra todo lado! Só as mulheres mais sinceras fazendo assim, ó. Pra cima, pra cima, vai! Joga pra cima, mãozinha e dá de soquinho pro céu. Vai, vai, vai, vai! E os homens mais sinceros de Anão de Deus, pra cima assim, ó. Vai, vai, vai, vai! Olha só, olha só, olha só, presta atenção. Bora, não pode parar, vai! Quem sabe? Quem sabe fazer coreografia? Quem sabe já? Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Dentada. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Da novinha alisando a cabeça do troco. E o troco suave, todo sorrindo. Fala, gordinho! E olha o gordo, olha o gordo. Dinho pressão. Dinho pressão. Pressão, pra trás e mais no beat. Pra trás e mais no beat. É o Neto em ação. E olha que tá chovendo, bezerro. Por quê? Por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha. Olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado com o crocodilo, vai te morder. É. What the fucking bitch? E os nossos mal falados já na área. E aí, meu parceiro Eldo dos mal falados? Gigante Croco primeiro. Alô, tu já sabe qual é. Com Gordo e o Dinho é pressão o tempo inteiro. Alô. Vamos lá pro Croco. Pressão. Que tá tudo bom. E agora? Bigode infinito, cabelinho na regra. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Vem com Gordo e o Dinho. Ai, droga. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar as de ladrão. Ela vem pro crocodilo pra pegar as de ladrão. Pra pegar as de ladrão. E a mulherada, mano! Você deve dar a culpa, é sua, não é minha. Foi você que jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra mim. O nosso amigo Alessandro! Ele que é amigo do... Tomo. Meu amigo Juninho Play. Tomo na pepeca, tomo. Velha Guá. Parabéns! Saúde! Eita, que tá todo mundo aqui, ó. Toma, o mundo do vinil tá todo mundo aqui, vai! Tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, ele e toda a galera já no meio ali, ó. Bora pra cima, pra cima, pra cima. E a primeira dama do professor Stein tá no meio da galera assim, ó. E deixando a batida de dedinho, vai botando a galera pra dançar. Bora de dedinho, vai botando batidão, batidão, batidão. Olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão. Já, já, já, já. Esfria, mas depois te esquenta de novo. Vai, vai, vai. A referência já tá no ar. A referência já tá no ar. A referência já tá no ar. Já tá no ar. Já tá no ar. Agora. Gordidinho. Com gordinho. Pega, meu animal. O bagulho vai endoidar. O bagulho vai endoidar. O bagulho vai endoidar. tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, bailão, o croco tá a pressão, o croco... E o nosso amigo Renanzinho, a bombom, tá a pressão, e o fiel expõe na fita. DJ Lohan que tá todo parado no bailão, oi no bailão, o croco... Agora é embaixador, agora é tá a pressão, o croco tá... A volta do Eric da família Maguari, tá a pressão. Bora pra cima, Ramon, embaixador Weber, do Boninho, você, o Marquinhos, o Leozinho, a família, os parceiros, o Ítalo Curtição, você, a Larissa Santos, é o casal Crow. O Nadal, o Davidson, o Gêmeo Expressão Janária. Um abraço do Dinho. Pega, meu animal. O do Dedé, o de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no Dedé eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até a pop treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Vem Deus, DJ! Joga o dedo pra cima, ponta pro céu aí! E agora sai do chão! E doida! E doida! Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! Aqui quem tá é o Gordinho e eu não tô nem vendo. Joga a mão pra cima, sou a torcida do rei. Torcida do Remo aí, ó. Quem é do Remo, joga as duas mãozinhas pra cima, assim, ó. Vai, vai. Eu quero ouvir você, já. E o trovão tá do lado. Você, você. Torcida do Paysandu aí! Quero ver, quero ver! Levante a mão, bate palma, vai! Levante a mão, bate palma, torcida do Papão! Levante a mão, bate palma! Só quem tá feliz com a vitória do Paysandu em cima do Remo, joga a mãozinha pra cima aí! E bate na palma da mão, já, já, já, já, já! Eu vou cantar no funk pra ninguém ficar parado, carrego no meu peito. Nós somos da Terror, a maior do Mangueirão. Quem for Paysandu, eu quero ver sair do chão. Sai do chão, sai do chão. E sai do chão, sai do chão. É bicolor, é bicolor. Vai salto, é bicolor, é bicolor. Assim, uma lista branca, outra lista azul. Paysandu, dá uma vaiana do Remo aí, ó. E aí, rapaziada, na maior satisfação, quem acredita em Deus, bate na palma da mão. Vou te dar o papo reto, se liga na parada, dá um gritinho aí, quem tem amiga safada. Te liga na minha rima, vou mandar